Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Estamos aqui hoje com o incorrigível Magaren. E estou aqui hoje fazendo team-up com o Lucas. E também com o problemático Mônio. E como sempre, reunidos aqui graças aos esforços do irreparável Eric. É quase o que eu falei, né? Mas, então, e hoje, como deu para ver pelo nome do programa, não quem está ouvindo ao vivo, mas quem está baixando o programa, hoje nós vamos falar como salvar algumas histórias do Homem-Aranha, né? A gente vai você dar um sabe, de roteirista. Você sabe como não salvar. Você não joga teia enquanto a pessoa estiver caindo. Então, a ideia aqui vai ser, a gente vai pensar em algumas histórias que normalmente a galera considera ruim e bater um papo em como que a gente poderia melhorar essa história, né? Como que ela teria sido melhor, né? Então, bora lá. Bom, então, eu acho que o primeiro passo aqui nosso é a gente, ou melhor, antes de comentar, né? A gente não fez uma separação prévia das histórias antes, mas eu não fiz propositalmente, que eu queria tirar um tempinho aqui agora, só pra gente escolher em comum acordo uma história que nós quatro achamos ruins. Não, quem tira minuto sou eu, acredito. Vou lá cortando aqui, cortando ali. Tecnicamente é Audacity também. Mas eu uso ele. Você manda remover silêncio. Eu uso. Exatamente. Mas então, assim, eu ia sugerir a gente pensar aqui numa história que tem alguém respirando. Tá, ainda bem. Tem alguém respirando. Micro... Pessoal, se não tivesse. Tentou colocar no. Não, sou eu, sou eu. Se tá respirando, sou eu. Quer dizer que a gente não respira, é isso? Sei lá. Ninguém reclamou de vocês ainda. É sempre eu. Sempre eu falei que alguém tá respirando. Mas então, vamos aqui. Os quatro. Vamos salvar uma pessoa. Não impeça ela de respirar. Faz sentido, né? Ou o Chaves salvou vários chineses naquele episódio, né? Exatamente. Escolher aqui, nós quatro, acha ruim, né? E bater um papo sobre ela, de como poderíamos melhorá-la. E a hora que acaba o assunto, a gente fala de mais histórias até dar mais ou menos o tempo do programa, né? Se uma história só render o programa todo, vai ser uma só. Vai ser como salvar. Se for só uma só, tipo, como salvar a história. Pode ser, muda o nome do programa, né? Como salvar a história e tal. Muito bem, então vamos começar aqui. Eu ia sugerir de cara Potestade, mas vocês sabem. Eu acho válido. Mas essa é fácil, o melhor jeito de salvar é não escrevê-la. Não, mas aí a ideia é justamente essa, como corrigir o roteiro da história. O que é Potestade? The Rain. Em inglês é The Rain, o reino. Ah, pensei que era chuva, falei. O que tem a ver chuva? The Rain. Mas então, todo mundo concorda que é ruim? Sim, eu gosto. Eu gosto, mas é ruim. Eu gosto, mas é ruim. Uma galera que gosta de coisa que é ruim. É notório. Eu não sou daquele tipo que fala que se eu gosto é bom. Não, eu gosto de coisa ruim. Eu li Potestade na época que saiu no Brasil. O que eu li ontem eu já esqueci. Então, o que saiu na época. Eu lembro mais ou menos. Vamos relembrar primeiro, independente de mim, vamos relembrar primeiro aqui. Falar o que é a história, né? E vai que alguém tava ouvindo. Primeiro, não é. É como eu. Não é o Cavaleiro das Trevas do Aranha. Apesar do pessoal ter falado. Só porque fala do Peter mais velho. Pois é, o problema é que a história tenta se vender um pouquinho assim também, né? Não é bem a história, é só conta o final, velho. Vamos contar a história do Peter mais velho. Aí todo mundo fala, é o tipo Cavaleiro das Trevas. Quais são os artistas dela? Só um, eu acho. Eu lembro que é Carrie Youngs. Olha isso, é de cabeça, hein? Desenho, eu não sei. Eu acho que é o mesmo cara também. É o que fez aquele encadernado do Punho de Ferro. Recentemente. Então, só relembrando, pra quem é como eu que esquece tudo, e pra quem nunca leu a história e só fica repetindo que é ruim mesmo sem ter lido, dessa vez certo, né? Isso não existe. Isso não existe, pô, você acha? Vamos relembrar aqui. O que eu lembro da história, vocês preencham as lacunas, por favor. Eu vou falar duas frases e vocês falam o resto. O que eu lembro da história é que é o Peter velho, né, já no futuro, a Mary Jane morreu e o motivo dela ter morrido foi envenenamento radioativo através das relações sexuais que eles tiveram. É justamente o que eu ia falar, a única coisa que eu lembro é da porra radioativa. E a única coisa que não me incomoda na história é isso. Mas ok. É, eu lembro que ele já tá velho, ele resolve... Artista da capa, Cary Andrews. Escritor, Cary Andrews. Desenhista, Cary Andrews. Arte finalista, Cary Andrews. Colorista, Cary Andrews. Tudo Cary. Tudo ele. Fez tudo. É bom, a pessoa só pra ocupar, cara. Mas aí eu lembro que ele acontece alguma coisa que obriga ele a voltar a agir como Homem-Aranha. Um Homem-Aranha bem preparado fisicamente. E aí no final das contas aparece um Venom gigante. É isso que começa a história. Completa as lacunas, por favor. Eu acho que ele mais tinha. E ele volta por quê? Ele vê o crime na cidade e resolve voltar? O que que é? Eu acho que ninguém me lembra mais. Todo mundo apagou da memória? Isso não é isso. É um favor que o nosso cérebro faz pra gente, né? Análise que vem pra bem. Então, mas era isso, basicamente. Né? No final das contas, um vilão dele voltou, que era o Venom. E aí, é o Venom velho já também, né? E aí, eu só lembro do simbionte gigante. Não lembro por que ele fica gigante agora. Eu lembro do Dr. Octopus. Os braços, tipo, controlando o Dr. Octopus já velho também. Então, como salvar? O que é ruim primeiro na história? Ela existir. Não, mas assim, por que ela... Ela entra na... É, o pessoal se fala que ela é ruim, aí fala por que é ruim, é por causa da porra radioativa. E eu acho que essa... O semi-radioativo, pra não ficar falando com outros, o semi-radioativo, acho que é uma das coisas que mais faz sentido na história. Então, isso que eu ia falar, tipo assim, a única coisa que não me incomoda na história, igual eu já falei, é essa parte. Porque assim, o cara não doava sangue pra tia com medo de envenenar ela com o negócio radioativo, o sangue. Faz sentido que através do sêmen lá envenene a Mary Jane com o tempo. Partindo do pressuposto que uma aranha radioativa te pique, você não morre, você só fica com poderes e sangue irradiado. E o sêmen nada mais é que líquido do corpo também. Faz sentido assim, que também tenha. Beleza, essa é a faria parte mais sentido dele morrer. Claro. Partindo desse princípio, faria sentido ele passar superpoderes pra ela, não matá-la. Eu poderia matá-la, é o organismo dele, por algum motivo, pediu que ele morresse. Como que ganhou o poder dela também? Alguém da Mary Jane, como que você ganhou o poder dela? Puta, foi foda. Literalmente. Não, mas aí até aí tem justificativa que, assim, teoricamente era pra ele ter morrido e alguma coisa específica no organismo dele reagiu e impediu. E deu poder, isso não significa que ela também teria isso, né? Não foi a radioatividade diferente, foi alguma coisa no organismo. É porque bebia muito Yakult. Mas lá que as células ajudaram. O povo fala que leite é bom pra radiação, tem um pouquinho assim. É verdade, leite e iodo. Ok, taca leite com sal, né? Pessoa. Okay. Mas, ok. Mas então, uma coisa que muita gente fala mal na história é por causa disso, né? Por causa do sêmen radioativo do decrépito Peter no futuro. É, ok, não sei se... talvez a Mary Jane poderia ter morrido por algum vilão dele que atacou e ele sente culpa por causa disso. Daria o mesmo efeito na história, talvez. Talvez não tão forte, porque sêmen radioativo foi culpa do Peter. Não sei se alguém de vocês leu Terra-X. Não, consegui não. Não inteira, não inteira. Tá, no Terra-X a Mary Jane também morreu de câncer. Não é dito que foi pela Semi, mas dá. Ele sempre se culpa, fala que foi por culpa dele, porque ele tem a radiação no corpo, acabou passando pra mulher. Pronto, é um jeito mais simpático, cara. O problema é o como. Eles poderiam ter suavizado isso aí, então. É isso que a gente tá chegando à conclusão. Poderia, sim. Porque o modo que foi apresentado é ridículo. Eles podiam ter feito de um jeito mais sutil, mais delicado. Então, aí o Peter fala, o Jameson do futuro lá chega e fala, como que a Mary Jane morreu? Aí o Peter fala, é porque eu coloquei uma sementinha nela e ela estava machucada. É isso? A forma mais delicada? Isso é até tóxico, excelente. Era transgênica. Transgênica. Não, mas ok, eles poderiam ter suavizado essa parte aí, falado que a convivência com ele durante muito tempo, igual a Terra X fez, então, talvez o pessoal... deixaria de ser a única lembrança da história pra todo mundo? Eu acho que o problema dela é isso e que comparar com o Batman também, né? Se não tivesse essas duas, esses dois fatores, talvez ninguém falaria mal tanto. É porque a história em si, eu não lembro. Eu lembro que me incomodou história um pouco de que pra... os super-heróis foram banidos de alguma coisa, assim, do convívio não pode mais ser. Tem isso também no Batman lá, do Cavaleiro das Trevas. Tem isso até nos Incríveis. Ah, então. Tem o Velho Logan também, ninguém fala mal, né? Apesar que no Velho Logan tem um outro motivo, né? Só porque... Nessa história, o Venom, ele é o prefeito Waters. Ah, o prefeito Venom, nem lembrava disso. Eu lembro que tem alguma reviravolta. É uma surpresa o Venom ser o vilão, não é? Sei que tem o Octopus, aí depois tem o Sexteto Sinistro, meio velho lá, tem o Scrape. O Jameson, que então, já é velho, quando o Peter tinha 17 anos, o Peter tá com 820 e ele continua velho. Síndrome de Tia May? Tia May tá mais novo que o Peter. Não, é Tia May. Apesar que no MC2 lá, os únicos velhos que sobreviveram desses antigos assim, mais velhos, é o Jameson e o Jarvis, dos Vingadores. É, a Tia May não morreu, ela acendeu, né? Ah, ela morreu. Ela morreu no, naquela história da Saga do Clone, né? Ah, calma, pode ser. Pode ser não, ela mas morreu é que lá. O, no Terra-X considera aquela morte, é isso que você tá falando? Não, eu tô falando no MC2. Ah, tá. Entendi. E são os únicos que estão vivos. No Terra-X o Jameson virou burro. É. Eu achei a hora que você tava falando que ainda era Terra-X, não ouvi você comentando no MC2. No Terra-X o Jameson, as névoas terrígenas que dão poderes pra todo mundo lá, ele libera a parte mais... alguma coisa que você tem dentro de si. E na hora que revelou que o Peter era o Aranha, ele se sentiu burro por não ter percebido todo esse tempo, aí ele acabou virando burro. Burro falante, mas não burro. Ele virou um burro? Ele virou um burro? É, lembra, não sei se vocês viram aquele desenho BoJack e Horseman lá, que é um cara com cabeça de cavalo. Então, ele fica daquele jeito. Fantástico. Ele virou um burro. Ok. Mas então, ok, a gente resolveu, entre aspas, a parte do semi-radioativo falando que poderia ser suavizado. Mas assim, eu lembro que, tirando isso, o que me incomodou bastante na história foi o... apesar que eu não sou conhecido por ser fã de Cavaleiro das Trevas, então minha opinião não é muito válida aqui nesse ponto, mas a arte meio suja, meio tipo, aquela arte meio riscada demais, tal, mas isso me incomodou um pouquinho. Não sei se melhoraria a história se fosse diferente ou se é o foco dela mesmo, né? Eu acho que realmente ela quis ir por um lado meio Cavaleiro das Trevas, até nessa arte meio, vamos deixar tudo filme da DC aqui pra ninguém ver o que tá acontecendo. Será que se a arte fosse diferente, a história seria um pouco mais aceita, sabe? Seria menos comparada um pouco com o Cavaleiro das Trevas? Se fosse uma arte comum, sabe? Tipo, uma arte boa, vamos colocar, uma boa de padrão. É uma arte limpa. Boa é como fala? Subjetivo. É variável, né? Não lembro a palavra. É, se fosse uma arte limpa, talvez ela seria menos comparada um pouco com o Cavaleiro das Trevas. Sei lá, eu acho que no final das contas, o objetivo parece que foi fazer um Cavaleiro das Trevas mesmo, sabe? Mesmo que... não é só os fãs. E falhou miseravelmente. O Cavaleiro das Trevas, ele foi... como é que é? Já nasceu errado esse projeto aí. É, então assim, não sei se... talvez se a gente voltasse no tempo e impedisse que os pais do Cariandro se encontrassem, quem sabe? E talvez uma aliás, forma essa, de corrigir aliás, essa história. Essa vai ser a minha. O meu. Como é que fala? Minha solução para muitas dessas histórias que a gente vai falar. Voltar no tempo e pedir que os pais se conheçam. Aqui, talvez uma forma boa de corrigir a história seria se ela tivesse se passado lá nos anos 80, antes de Cavaleiro das Trevas. Mas aí que aí a pessoa tinha inspiração para ela. Então, aí talvez não tentasse copiar tanto o Cavaleiro das Trevas, entendeu? E fosse uma história com um roteiro um pouco mais inovador, não sei. Enfim, eu não tenho mais, eu não consigo consertar essa história. Alguém tem que conseguir. Pois é. Começamos bem, a primeira a gente já não consegue consertar, ó. Tá indo bem o negócio. É, mas a gente deu uma melhorada, entendeu? Tipo, suavizou lá a questão do semi, falou que se o desenho fosse diferente, talvez fosse um pouco menos comparado com o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que eu vou ter que ir pra solução do Mônio. Se ela não existisse, talvez seria um pouco menos problemático. Obrigado, eu sei que eu sou verdade. Não foi bem isso que o Magari falou, não. Mas... Ah, e nem o Mônio também, ninguém ouviu mesmo o que ele falou. Ah, você é desses. Chega de potestade. E, caramba, por que colocaram o nome de potestade na história? Em inglês é o reino. Potestade faz sentido. Tipo, potestade é que reina em algum lugar específico e tal, mas, tipo, não. Potestade. Sei lá, talvez a Panini quis falar. Ah, a gente conhece palavra difícil também. Pode não saber escrever as mais fáceis, mas a mais difícil a gente sabe. Ah, na época até que ela sabia, eu acho. Mas ok. É, falamos dessa história, tá bom, eu acho. A gente deu uma pequena melhorada dela, não deu pra melhorar tanto. O como salvar, eu acho que vai ser como melhorar. O nome do espanhol vai ser como melhorar, não como salvar. Ah, vai ver, nem tudo dá pra ter salvação. Como deixar menos ruim. É verdade. Tá aí o Brasil pra provar, né? Então, vamos lá. Alguém sugere mais alguma história? Vamos ver se a gente concorda que é ruim e... Pecados? Tipo, pecados, cratéria? Essa daí sim é. Eu quero voltar no tempo e impedir que os pais do Kassara existam, que os avós do Inominável se conheçam. Eu acho que essa é tão ruim que merecia um programa só pra ela. Então, lembre a história. Por pior que seja, comenta aí como é que ela... Pois é, nem sei se eu quero falar também. Não, por favor. Você deu ideia? Pois é. Agora sofra, né? Bom, teve a Gwen Stacy e ela teve um relacionamento com o Norman antes do Peter. E ela foi... Ah, tá. O relacionamento que você quer falar é negócio não radioativo. Exato. Eu não quero traumatizar tantas pessoas assim, entendeu? Mas como diria no espetacular Spider-Man, eu não vou falar. Não, ia falar que era globulina verde, mas lá o Harry Babington não é muito bom. só interrompendo. Isso não é o início da história, não, né? Já começa? Não, na verdade, aparecem os filhos da Gwen. Tentando matar o Peter. Você pode substituir a Gwen por outra palavra? E falam. Fala que eles, apesar de terem, sei lá, 7, 8 anos, sei lá quando, quanto tempo, eles já são adultos porque o pai, pelo fato do pai ser o Norman, eles tiveram crescimento acelerado, que faz todo sentido. Afinal, a gente viu o que aconteceu com o Harry também. Aí fala que foi, na verdade, quando a Gwen foi lá pra Paris, todo mundo sabe que ela foi pra Londres, não Paris, mas o Inominável é retardado e não sabe geografia. Então. Ok. Ele foi. Ela. Naquele momento que ela foi numa vez que o Harry teve um dos ataques de droga dele lá, drogado, que tava a Mary Jane, a Gwen lá, que chegou o Norman e expulsou todo mundo da casa do Harry. Falou que, na verdade, a Gwen voltou pra falar com o Norman, pra falar: ô, você tá. O seu filho tá assim por causa de você não cuida pra ele, não sei das quantas. E aí, por algum motivo, que talvez o Inominável queria dar pro Norman, não sabia como. Ela acabou se entregando pro nome. Deve ter sido o cabelo. A Mary Jane viu e não contou nada também. Ficou estranho. A Mary Jane viu. Foi ela a Mary sabia. Jane que contou isso pra É a Mary Foi. Jane que contou isso pro Peter. É, eu não sei. Depois de 10 anos. Certo. Aí. Então. E é isso. Aí fala que naquela época que ela foi pra Paris. Ela tava grávida. Na verdade, né? Londres. Ela tava grávida e ela foi pra ter os bebês. Ela foi pra ter os bebês, não só pra fugir. Só que eu tenho uma ideia que melhora essa história. Matar o Inominável antes dele escrever. Ótimo. Não, a história. Nós estamos falando dos arquivos. Ah, mas se a gente que tava com ele, a história não existe. Evita muito isso. Então, é uma forma boa de resolver essa história. No final, o Peter descobre que era tudo uma mentira do Duende. É tudo um sonho, ele acaba assim. Mas aí não poderia ter a parte da Mary Jane viu. Não, mas aí o Norman fez alguma coisa pra... Ok, vamos por dois caminhos, duas vertentes aqui. Uma é não ser a Mary Jane que fala com o Peter. Seria mais simples de resolver, né? Poderia ser uma filmagem, sei lá, do Norman, alguma coisa assim, um filminho, né? E a outra seria o Norman ter armado a situação toda, talvez não com a Gwen, talvez com uma atriz, ele é bom pra fazer essas coisas com a atriz, assim, de enganar os outros. É, a Mary Jane viu, e a ideia era destruir o relacionamento do Peter com a mulher que ele amava, tal, na época, só que a Mary Jane não contou, né? Contou só agora. Tipo assim, sempre foi o plano do Osborne pra deixar o Peter destruído por algum motivo, sabe? Porque o Peter ficaria extremamente destruído de novo, pra repetir a palavra, se descobrisse que a namorada dele traiu com o maior dos inimigos, sabe? E no final, que resolve tudo, o Peter tá puto, ele descobre que é mentira de alguma forma, tudo invenção do homem. Começa o fato, né? O Peter... Melhoraria a história, não? Começa o fato de a gente descobrir, o Peter descobriu que a gente já sabe, né? Que a Gwen é uma quinguinha. Tipo isso. Mas assim, o problema da história não é justamente a Gwen ser traída, entre aspas. Não, isso resolveria, não. É uma mentira, salva. Essa história seria boa se ela tivesse sido escrita pelo Nelson Rodrigues. Aí sim. Ia terminar com a Gwen viva e saindo com o Peter e o Norman juntos. Exato. Aí sim seria uma boa história. Mas o Strazinski que não tem essa capacidade. A boa história seria o Peter saindo com a Gwen e a Mary Jane. Ah, não, já teve. Eles deitaram e rolaram. Então, isso resolveria, vocês acham? Ou ainda ficaria problemático? Eu acho que melhora bastante. Descobri que era tudo uma mentira. É, tipo, é. E faz sentido ser o Norman fazendo um jogo mental com o Peter. O Peter ia sofrer pra caramba com isso aí. Sim, cai bastante no personagem. É a cara do Norman fazer isso mesmo. Nem ser filho da Gwen mesmo. Poderiam ser, tipo, manipulação genética. Eles acreditam que são filho da Gwen. É, não, então, eu não falei isso, mas é, justamente, não precisariam ser filhos dela, né? Não poderiam ser, né, nisso que eu tô falando. Poderia se fosse. Se ele pega da Gwen a força, mas aí não fica tão legal. É. Não poderia ser. Depois que o Peter fica balançado porque a menina tem a cara da Gwen. Dá uns beijos lá. O pessoal não levou em conta que a menina tem o quê? 7, 8 anos? Pois é, isso é crime, cara. É mais um pra ficha dele. Pedofilia. Mas aqui, poderia ser até filho da Gwen mesmo. Não filho no sentido clássico, sabe? Tipo assim, pega alguma coisa relacionada à célula da Gwen, tipo o Chacal fez. É, faz a base da clonagem. Não necessariamente um clone, apesar que o clone faria mais sentido de ter crescido aí 7 anos. Eu vou voltar pro MC2. Lá, dando spoiler lá do final, dane-se. Ninguém vai ler isso mesmo, pelo que eu tô vendo, vocês estão enrolando só pra não ter que gravar. Lá no final aparece uma outra May. A April, isso. Que depois vira. Chamou ela de. Ela veio antes, né? Família. Ela veio antes. Pois é. Certo. Que fica aquela dúvida, será se a bebê que eles pegaram antes era. É a mesma história dessa gruta de novo. Só que aí no final revela que na verdade o Norman pegou um pouco da célula da menina, da neném, misturou com o simbionte e nasceu essa April. Ela é uma espécie de simbionte meio. Então foi não, manipulação assim, genética com célula. Pronto. É, eu acho que ou os filhos da Gwen lá. Ou poderia ser clone pura e simplesmente, mas aí seria reaproveitamento do roteiro, o povo ia falar mal da história porque é clone e não gostava da saga do clone. Não precisa ser necessariamente um clone. Mas você tem que ver. Você tá esquecendo. Ah, bom. Eu ia falar que você tá esquecendo que isso foi antes da saga do clone, mas... Não foi, não. Não. Fala a história. Você pega o tempo da história lá. Assim, não, cronologicamente sim, mas a história veio depois, então sim. Não tem como. Não, sim. Por isso que eu falei que eu não vou falar. Se fosse clone, repetiria meio que um roteiro que foi da saga do clone, né? Então poderia ser, sei lá, usou células da. Olha aí uma forma de dar uma reviravolta boa no final. O Peter descobre que é mentira. Ele pegou uma mulher, ele pegou uma atriz e virou a. Fez separação plástica pra ela ficar parecida com a tia May, mas não pode fazer de novo. Então, sim. Mas o que eu ia falar é o seguinte: ele poderia ter pego as células da Gwen, de alguma forma, ter pego células do Peter, de alguma forma, e usado uma barriga de aluguel, e no final você descobre que os dois eram filhos do Peter e da Gwen. Ia dar uma reviravolta boa na história. Cara, ia ser legal. Imagina, ele descobre que é tudo uma mentira, que o Norman não pegou a Gwen e tudo mais, e no final os dois. São filhos barra clones, por isso que cresceram rápido lá. Não aguento. Imagina a reviravolta que ia dar na vida do personagem. Nossa, mais um pra ser apagado pelo pacto no futuro. Não, mas aí... Você tá me lembrando aí. É casa de família, hein? Mas aí você pega... A gente não pode analisar essa história levando em consideração outra depois, né? Tipo, não, essa daqui tô falando, não, tô falando que a ideia do pacto era eliminar casamento, que eles não queriam o Peter casado e com filho, porque eles iam arrumar mais dois filhos com o Peter. É verdade, né? Mas ele já seria adulto, né? Tipo, eles não queriam arrumar o Peter, fazer o Peter casado e com filho, justamente pra não virar um pai de família, pra atrapalhar ele ser herói e tal. Mas sendo dois adultos, tipo, não seria, não entraria nesse problema. Mas tá bom, né? De pecados pretéritos. Você quer entrar nessa questão do pacto, já que você sugeriu? Essa sim, não existe, pronto. Bastava eles se quisiam. Nossa, vamos salvar uma português. Bagari falou que voltou a trabalhar, acho que foi contratado pela família. Pô, tá embaçado. Se eles quisessem separar o Peter, existe um negócio aí. Existe na vida real, chamado divórcio. Inclusive, o Peter e a Mary Jane já se separaram às vezes. Eles podiam mas fazer uma, divórcio. Uma das coisas que tem nos quadrinhos é que pior do que um herói casado é um herói divorciado, né? Eu ia falar mata a Mary Jane, mas já fizeram também. Ah, tá. Pior que um herói casado é um Peter de Hell, um herói divorciado. Pior que um herói divorciado é um herói com pacto com o demônio. Eu concordo com a ideia idiota, mas... É, então, aqui, só pra dar uma organizada, a questão do pacto, pra quem não conhece, acho que todo mundo sabe, mas a Tia May levou um tiro no final da Guerra Civil lá, ninguém conseguia salvar ela, e aí a história vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, até que aparece o Mephisto e fala com o Peter que pode salvar a vida da tia dele em troca de algo, e o algo é o amor entre ele e a Mary Jane, né? E aí eles pensam a respeito, a vida da minha tia é mais importante. Se fosse no filme do Hemi, dava pra salvar o mundo inteiro. Eu sabia que isso já é um plot meio roubado da DC, né? De uma história do Flash, né? Ah! Como que é do Flash? Teve uma época lá que um monte de vilão fez um pacto com um demônio chamado Neron. Neron, será como é que pronuncia o nome deste forno? E do Flash, e pra resolver lá uma treta do Flash, ele trocou o amor dele pela Linda Park, né? Que é a mina dele. Só que a Linda também é Park, não Parker. Essa aí é do Wally West, né? É, o Wally West. E a Linda também vendeu, fez o mesmo acordo com o Neron, tem toda uma subtreta aí no meio, e no final o Neron não tava. Aí chega o finalzinho meio idiota, né? Mas o amor dos dois era tão forte que o Neron tava se corrompendo por aquilo, tava se preocupando com os outros, tava ficando uma pessoa boa. Aí ele implora pro Wally e pra Linda pegarem o amor deles de volta. Aí os dois recusam, a não ser que o Neron desfaça as merdas que ele andou fazendo. Mas a ideia de tirar o amor do herói como coisa já é um plot roubado da DC, pô. Então, e essa história da DC parece que a gente tem que consertar ela também. A Vingança do Submundo, aliás, é o nome da saga. Aliás, onde está o Wally? Mas deve ter casado com a Carmen Sandiego. Como salvar minhas piadas? Não dá. Volta no tempo. Exatamente. Pô, vai ter que ter um DeLorean nessa vitrine aí, mano. E uma tarde. Como o homem vergonha pilotando. Ah, pode ser. Com o homem vergonha pilotando o DeLorean. Mas então, o problema aqui é o pacto. Eles estavam. Na verdade, tem uma forma tranquila de resolver essa história, né? Deixa a Tia May morrer. Acabou. Fim. Sim, deixa a natureza seguir seu curso. Ela já não, eu falo nem Mephisto aparecendo. Eu falo nem. Eu vou citar pela 50ª vez. O Emílio fez um roteiro uma vez, vocês lembram que a gente já falou disso? Que um dia a mais da história era justamente o Peter ganhando um dia a mais com a Tia May pra se despedir dela, tal, e no final da história ela fala, não, eu preciso ir tal, e morre. Ah, praticamente é melhor, né? Eu já li essa história. Ela tá lá na morte da Tia May, lá, da Sagra do Clone. É, exatamente. Exatamente. Então, isso. Okay. A morte era do coma. Eles têm um dia lá e ela morre de novo depois. Que é uma história a gente fantástica, pode diga-se de passagem, né? É a morte da Tia May. É, exatamente. Eles poderiam ter deixado a Tia May morrer. Eu acho que não seria um problema assim tão grande. A personagem já estava aí há mais já quase 50 anos na época, né? Não era mais de 50, era quase. Eu não tenho por que continuar tendo Tia May. E aí, beleza, vamos supor, eles querem. Vamos supor, não, vamos colocar. Eles queriam acabar com o casamento, né? Faz o Peter ficar, sei lá, extremamente chateado com a morte da Tia May, não sei lá o quê. Continua, soma com algumas outras coisas. Todo mundo fala que a Sagra do Clone é uma bosta, mas e aquela fase é uma bosta. Vocês estão consertando a história pra virar a Sagra do Clone de novo. Não, tem coisas muito boas na Sagra do Clone, você sabe disso, eu já falei isso com você. O problema é o como eles foram desenvolvendo, ela ficou longa demais, mas tem muita coisa da Sagra do Clone que eu gosto. É que isso aí do Peter ficar revoltado com a vida aconteceu lá antes da Sagra do Clone, lá quando a Tia May primeiro. Eu acho que é o seguinte, é que eu tava esperando o Eric terminar o conceito dele, mas eu acho assim, essa história de, não precisa não, para interromper. Vamos separar o Peter e a Mary Jane? Não separa, deixa, tá funcionando, todo mundo gosta da porra do casal, maluco. Não precisa mexer nisso. Todo mundo é leitor, não. O problema não é ele ser casado, o problema é vocês não saberem escrever história, é diferente. É por isso que eu falei, volta no tempo e impede que e cria os personagens lá na Marvel lá. Oh, vamos criar um personagem. Não. E quando o Martin Goodman lá falar pro Stanley Oh, ninguém vai gostar de uma história chamada Homem-Aranha, porque todo mundo tem medo de aranha. Aí o Stan Lee, então deixa só publicar essa história nessa revista bosta aqui que vai ser cancelada. Aí antes do Goodman falar, pode publicar, a gente volta lá e fala, não deixa não. Manda ele enfiar no rabo isso aí. Cancela. Pronto. Acaba. O próprio Stan Lee, aqui ó, o próprio Stan Lee velho volta no tempo e fala, não. Dá um tapa na cara do novo lá. Deixa disso aqui. O povo sempre falou mal do povo, não. Os roteiristas falam do Peter casado, não sei lá o quê. Eu comecei a ler Homem-Aranha com 9 anos de idade, os dois eram casados. Sabe? Os roteiristas são retardados. É, mas ok. É, vamos colocar aqui então. É, o ideal pra não ter problema com a história era não separar o Peter e a Mary Jane. Pronto. Né? Eu acho que isso é o ideal. Separar, separa, mas faz isso. Pronto, a tia May morreu. O Peter fala, eu não vou poder proteger porque foi uma idiotice minha que eu me apaixonei pelo Stark lá aqui e feia, causou tudo isso. Tem que te proteger mais. Eu não consegui a tia meia, bom a gente separar. Pronto, vai cada um pro canto. Então, talvez é esse que eu ia chegar. Mas deixa eles juntos. Ah, sim, o ideal é. Então, mas. Calma, cara. O que eu ia falar é o que os dois estão falando. Tipo assim, em primeiro lugar, eu acho que não deveria separar, mas se fosse separar. Que fizesse, tipo, isso daí que o Magari falou, entendeu? É isso que eu queria falar. Sim. Não, não precisa separar, mas se fosse pra separar, que fosse uma separação mais, sei lá, eles nunca iam juntar o Peter e a Mary Jane novamente, mas deixa aquela pontinha de esperança pros leitores, sabe? De, tipo, a gente se afastou, então pode voltar, pode não voltar, não sei, sabe? Deixa no ar, igual deixaram a May quando ela sumiu lá, né? Ficou no ar. A menina não morreu, a menina não apareceu, ninguém só nunca mais falou do assunto. Agora ela foi apagada da existência. É, mais ou menos. Se eles não casaram, ela não existe. Porque depois. A gente pode fazer eles igual. Eles inventaram depois. A gente pode fazer igual na tira de jornal. Você sabe como eles voltaram ao casamento na tira de jornal, né? Era um pesadelo. Ele acorda e fala: ué, Virgínia, o que você tá fazendo aqui lá? Ué, eu moro aqui, ó, a gente é casado. Ops, caramba, que pesadelo. Fim, pronto. Nossa história. Pior que foi mesmo, o que eu ia falar, mano, é que eu não lembro agora os detalhes, mas eles inventaram que quase todas as histórias pós-casamento aconteceram mais ou menos da mesma forma, sabe? Tipo assim, eles não casaram, mas moraram juntos durante muito tempo, sei lá o quê, tal. Então, eles tentaram amenizar depois. Pô, se foi muito tempo, Se foi muito tempo, então eles casaram. Tem um tempo lá pra se morar junto por um tempo, já é casado. Já é metade da gente do Aranha da Mary Jane. União estável. É, mas ok, né? Eu acho que isso aí resolveria. Independente da Tia May morrer ou não, eu acho que ela deveria morrer, porque já deu, né, de Tia May, mas ok, independente dela morrer ou não, tira o Mephisto da história, se colocar o Mephisto, coloca pra enganar os dois, sabe? Sabe como a gente pode separar? Sabe como a gente pode melhorar? Então, a Tia May morreu lá na Sauro Clone, o Peter foi recuperar, era a pequena May, aí depois ele leva pro Peter May, aí depois o Kenny ajuda a recuperar a May e devolve pro Peter, eles crescem, aí depois a May vira garota, aí pronto, está arrumado. Mas é isso, bom, enfim, né? Aí a gente tá tentando arrumar essa história, né? Então. Isso daí volta a arrumar uma história lá do passado. Mas então, está arrumado. Pronto, fim. Mas o que poderia. Vamos supor que a história continua com o Mephisto e tudo mais. No final das contas, eles poderiam entregar o amor, entre aspas, deles pro Mephisto. O Mephisto dá uma gargalhada, mata a tia, fala que o Peter foi enganado duas vezes. Beleza, tia May morreu. Que é o que ele fez com o Motoqueiro Fantasma, né? Apesar que não era ele, mas depois era ele, depois retconearam que era ele de novo e não sei mais quem é. Mas o diabo lá que fez o pacto com o Motoqueiro Fantasma foi isso. Então, eu salvo o seu pai lá, mas. Ele tirou o câncer. Você sabe, né? Aí ele tirou o câncer, não morreu de câncer. Aí um dia depois ele falou, morreu de acidente de moto. Eu falei que ele não ia morrer de câncer. Cura o ferimento de bala da Tia May e ela atropelada no outro dia, beleza. Faz ela escorregar numa casca de banana, bater a cabeça e morrer, enfim. Aí o Peter ia ficar duplamente culpado, né? O Mephisto não ia pegar porcaria de amor nenhuma, ele ia dar uma gargalhada falando que, vocês acreditaram nessa baboseira e tal. E o Peter ia ficar duplamente culpado porque a tia levou o tiro por causa dele e ele deu a ideia pra Mary Jane, vamos colocar que foi ele que falou que, não, a gente deve fazer isso sim e tal. Pronto, dois motivos pro cara se torturar. E dá mais um motivo pra separação, ele não pode proteger a Mary Jane mesmo. Pronto, muda pouca coisa na história. Dá pra acontecer quase tudo que aconteceu, só muda o finalzinho. Resolveu. Ou não. acho que quanto mais mexe, pior fica, né? Não, mas o que a gente falou, umas três formas de melhorar, eu acho. Acho que não piorou, não. Piorar é meio difícil. Eles já pegaram a pior opção e puseram. Ah, nunca duvido da Marvel, não. Se é pra gente piorar, a gente vai ter que trabalhar pra Marvel. O objetivo deles é piorar. O Vinícius tá chorando. Nem ele aguentou essa história. Ah. Bom, vocês têm sugestão de alguma história ruim pra gente comentar também? Tô precisando falar a saga do clone, mas essa vai render muito, hein? É, o problema, mas a gente fez aqueles dois podcasts sobre a saga do clone, e lá a gente meio que já comentou que assim, ah, se tivesse encurtado essa parte aqui, se tivesse feito aquilo, melhorava um pouco, então, a gente meio que já fez esse programa sobre ela, né? Comentou, tipo assim, ah, ela tem elementos bons, mas se tal coisa fosse diferente, era melhor, tal. Consegue lembrar de alguma outra? Eu tô pensando, peraí. Tem aquela dos pais robôs também. Nossa, cara, os pais MTA. Essa é triste. Você quer dar ideia, Mônica, como se fosse sua? Por favor, vamos falar dos pais MVA do Peter. Excelente escolha. Olha, excelente escolha. Muito bem lembrado. Obrigado. O microfone do Mônio dá uma zoada, mas as ideias dele são boas. Só é? A controvérsia. Então, lembra a história aí, Mônio. Se seu microfone deixar, lembra a história pra gente aí. Porque não se lembra a fase que os pais do Peter aparecem, que eles tinham sido uma tipo prisioneiro dos russos durante os últimos não sei quantos anos. Peraí, Mônio, rapidão. Mas Magari, lembra a história pra gente aí que o microfone do Mônio nunca deixar. Então, os pais foi do. De ter dito que os pais do Peter morreram lá no passado, não sei o quê. Eles voltam, a gente não sabe, acha que é ele mesmo, eles falaram que passaram alguns dias. Dias todos escondidos, não sei o que. Aí o que acontece? Ele volta pra família, fica todo mundo vivendo em família por um bom tempo. Aí depois revelam que na verdade não era em família, não eram eles, eram apenas construtos criados pelo camaleão a pedido do Harry Osborn. E é isso. Lendo assim, não é tão ruim, né? Ah, não sei. É que a ideia, o final. É que toda a ideia principal já é ruim. Não tem por que trazer o... Sempre que mexe nos pais do Peter, dá merda. Tá aí o Amazing pra dar isso, o filme pra provar. Depois dessa do míssil, a primeira vez que falaram dos pais foi esses MVA ou teve outra coisa? Não. Eu acho que tinha esquecido deles. Ah, os pais dele foram... Os pais deles foram centro da história, foi isso mesmo. Não teve nenhuma outra história além dessa... Que usavam os pais do Peter. Então, a história lá dos pais dele, que tem o míssil no carro e tudo mais, é que ele matou o exterminador lá, tá certo? Exterminou o exterminador? Igual exterminou o seu fone aí. É. Mas o que eu ia falar é que assim, aquela história lá, ela não é uma história maravilhosa, tá? Mas não tinha de ser uma história ruim, sabe? Ela é mediana pra época, assim. A Anual 2 é a do Xanadu, sabe? Aquela lá é muito legal. Não, mas não é dela que a gente tá falando. A gente tá falando do retorno dos pais. Não sei se não é porque você falou que nunca acertaram com os pais. Aquela lá não foi ruim. Ah, não, só fiz. Mas essa... Matar alguém. Mas... O que o Mônio falou? Ele falou que não, porque eles só fizeram o Peter matar alguém. Até aí. Ah, não, mas beleza. Aí se tirar o... É aí. Mas essa dos pais robôs, MVAs e tudo mais, ela. Não sei se ela entra nessas histórias extremamente ruins. Ela é fraca. Mas não. O fato, no final das contas, revelar que era MVA e o camaleão e tal, eu acho que já é meio que a. O pior que seja, já é meio que a consertada na história. Se fossem os pais de verdade, ia ser pior. Não sei. Como você que vocês pega, acham que daria você pra pega dar o que veio depois dos anos 2000, saiu não é de nada. É mais, mais pior, como diria o outro, mais pior. É o que a gente falou lá do Sagro Clone, lá do. Falar que o Chacal era ajudante do Alto Evolucionário e blá blá blá blá blá blá. Nossa, mais idiotice. Essa dos pais do Peter aí, então essa eu acho que se a única forma de salvar é realmente não fazer. Eu não tenho o que mudar. Não tenho como mudar. Vai mudar o que pra ser o pai dos pais de verdade? No final das contas, era o Camaleão, né, que fez. E ele queria, era tipo, espionar o Peter pra descobrir alguma coisa do Homem-Aranha, não era o 3-5? Não, o Harry pediu pro Camaleão fazer. Ah. O Harry do Andy, né? Pediu pra ele fazer alguma coisa pra espionar o amigo dele. Não falou que era o Aranha, não, pra revelar a identidade. Que amigo, hein? É. O Harry sempre foi esse muito amigo. Até no Mary Jane 1, lá, quando o Octopus vai lá querer matar ele, ele fala, vai lá, você é o cara revoltado... doido com dois, com quatro tentáculos. Vai lá no meu amigo que eu não sei que é super poderoso e arranca o aranha dele lá. Não, olha só, uma pessoa normal, que ia fazer? Joga um carro nele. Ah, joga um carro lá. Ok, pegando aí, ó. É, o problema é que aí eu não... Pegando o ramo dos filmes, vamos pensar como que a gente melhoraria o Homem-Aranha 3? Ah, você ia falar do Homem-Aranha 2. Eu acho que... Não, então, mas aí... Mas eu não acho que é ruim. É, exatamente. A ideia é pegar uma história que todo, a maioria acha ruim, né? Então, assim, Homem-Aranha 3 costuma ser consenso geral que é um filme ruim, né? A gente já fez, mais ou menos, em algum lugar, não sei onde. Falando que era só colocar... É, pra mim, tira o romance, pelo menos 90%. Faz o simbionte vir com o Jameson lá, o Jameson filho lá. O Jameson. Jameson-son. Igual no desenho. Som. E pronto. Mostra de outra forma a revolta do Peter, não ele sendo emo. Mas é aquilo que faz, né? Os quadrinhos é daquele jeito também, não? Quando ele tá com o Sibionte, ele vira emo, né? Não? É, não. Ah, exatamente. Ele para de matar a gente e sai dançando por aí. Exatamente. Ele passa a falar que vai matar o povo e não mata. Muda completamente. Pois é. E ele vive em negação, né? Ele fala o tempo todo que não, ninguém morre perto de mim, não sei lá o que, tal, tal, tal. Tira também a história o bobinha da família do Homem-Aranha. Deixa ele ser só um vilão capanga. Ele é um bandido que saiu da prisão, pronto, fim. Não precisa de ir. Oh, meu Deus, eu tenho que ter motivo pra ser mauzinho. É, o problema é que aí já é padrão Hollywood, né? Não tem muito como... Mas a gente tá tem tentando salvar de forma... Mas isso, tem como ser de forma diferente, mas padrão Hollywood, vilão sempre tem que ter uma historinha. Ah, precisa... A gente vê o Batroc do Aranha, do Capitão América. Ele é bandido porque ele é bandido. Pronto. Mas ele aparece num trecho do filme só, né? O Homem-Aranha podia aparecer num trecho só do filme. É tipo o Rino no Amazing. Ele tem história dele. Não, ele é um bandido. Então, aí eu acho que, pegando o que você tá falando, poderia ter colocado o Homem-Aranha como um vilão num pedaço do filme só. Sim. E não como no filme todo. Deixar o Venom pro filme todo. Não. Porque aí tira essa história de Homem-Aranha envolvido com morte do Tio Ben. Na verdade, eu sou contra. Eu acho que Venom tinha que aparecer tipo num quarto filme se fosse ter. Ah, não. É, envolve o uniforme negro e o Venom fica só no finalzinho. A última cena é o Venom, o simbionte caindo no Brock. É, isso a gente comentou também, eu acho, da outra vez, né? Que acho que foi quando a gente foi falar do tweetcast do filme, ou o tweet view do filme. Se a gente falou isso aí, que o Venom ficaria melhor pra um quarto filme. Mas aí, se o Aranha fosse o principal no filme, eles teriam que ter... Pra ser um vilão principal, tem que ter uma historinha, mano. Não precisava ser igual foi no filme. Não precisava, mas ele como ainda ele como um vilão. É, no final das contas ele não é vilão, né? Esse que é o problema do filme. No final das contas ele é... E tira ele ter matado o Tio Ben, pelo amor de Deus. É, já dava... O Venom pro quarto filme já melhorava horrores. Pioraria o quarto filme, mas até aí. Ah, é. Mas o beleza, faz aquele esquema que a gente já falou outras vezes, de o Magari não entrou aí, né? O simbionte cai lá, vem com o Jameson Son, e aí o Peter fica o filme todo com o simbionte, aí enfrenta o Homem-Aranha, no final ele liberta do simbionte, ou no meio do filme, um pouco antes de vencer o Homem-Aranha. Poderia até ser dessa forma. Antes da luta final contra o Homem-Aranha, ele se livrava do simbionte porque percebia que estava fazendo problema para ele. E o final do filme, após a luta final, era o simbionte que ficou lá na igreja encontrando com o Ed, né? Não exatamente no mesmo momento do filme. Exato. Mais ou menos como foi nos quadrinhos, olha que coisa. Eu ia falar cena pós-créditos, mas na época não era comum, então. Prefiro usar o meu roteiro que eu tinha. Do Mas aí ia mudar o filme todo. Tem nada do que teve. Ia falar que o 2 ou o Mary Jane 1 não terminou com o Harry descobrindo com o Peter o Aranha no final. Uhum. Em vez dele já partir pro ataque agora, ele contrataria alguém, tipo, sei lá, o Kraven. É um grande caçador, ele vou contratar esse cara pra matar o Aranha. Aí o Kraven ia atacar, ia ter o Lagarto também. Afinal, o coitado lá merecia trabalhar depois de 3 filmes. Aí no final o Kraven descobriria que o Aranha não era o mal que o Harry tinha falado pra ele. E pra se redimir, ajudaria o Peter a pegar o Lagarto. Aí depois ele ia embora pra lá. Eu vou me. Eu já cumpri minha dívida de honra com você, eu vou embora. Aí no final, sim, o Harry falava, não vai ter. Se você quer uma coisa bem feita, faz você mesmo. Aí sim ele eliminaria, assim, tipo, a parte dele do filme, ele tomando o soro do duende lá. Era só você criar essas Nossa, não entendi nada. O quê? Falei que nós somos cineastas melhores que o pessoal de Hollywood. Novidade. O problema maior é que, assim, por pior que eu acho que o que eu tô falando realmente melhoraria. Só que deve gerar tanto problema que a gente não tá prevendo, que eu não sei. Eu acho que seria melhor ainda, de qualquer forma, tudo que a gente falou. Eu acredito mesmo que, pra mim, pelo menos, seria melhor. Mas o que será que geraria de revolta depois, né? Inclusive, quem tá ouvindo o programa talvez pode comentar, né? Tipo, vocês falaram isso aí, eu acho que não ficaria bom por causa disso, daquilo outro, tá? É uma boa forma de participar. A gente vai fazer menções? Spider-Verse é ruim? Pra mim é. Spider-Verse tem uma cena ou outra que não é tão boa, mas no geral é divertido. Tem um monte de aranha se batendo aí. Exatamente. Mas pra melhorar. Eu falei, pra melhorar, eu faria. Em vez de criar esses vilões genéricos que ninguém hoje nem lembra o nome sem pesquisar, fazia o. Como que tá aí? Aliás, nem precisa salvar, basta pegar o. Quem diria que um dia eu falaria isso? Pegar o roteiro do desenho do Ultimate. Tá, então, peraí, vamos organizar isso aqui, já, que a gente deixa no ar. Vamos fazer algumas menções honrosas rápidas de algumas histórias e soluções rapidinhas. Tá, aí. Então vamos, Spider-Verse, eu tiraria os vilões bosta, genérico, e colocaria os vilões de outros universos alternativos, tipo a junção. É tipo que é no jogo do. Aquele joguinho lá do celular lá, que eu não consigo jogar. Tem vários vilões. E eu acho que no Spider-Verse também. O Spider-Verse também, eu acho que eu dava uma melhorada na morte do Homem-Aranha de poder cósmico lá, porque aquela parte foi meio zoada. Foi bem planejado. Acaba um desafio maior. Foi bem planejado. Todo mundo sabia quem era o diretor do Rival Escola. Não é como se ele tivesse surgido do nada e voltado pra lugar nenhum. Qual outra história aí que vocês... Eu já falei mal do Spider-Verse. Homem-Aranha Superior. Colocaria ela como mais fosse que eu... um universo alternativo e que não fosse track de mente apenas. Era o outro querendo ser o Homem-Aranha, tipo o Kraven fez. Eu acho que eu colocaria a história como foi, mas reduziria para uma história de uns 4, 5 meses. Um arco, sabe? Um arco de 6 edições. Vamos colocar 6 meses. 6 é muita coisa. Acho que... Um arco de 6 ou 7 páginas. Todo arco são 6 edições da Marvel hoje em dia. Todo mundo faz pensando em encadernado. Claro, afinal não. Então, assim, um arco de 6 edições. Tem que comemorar quando passa de 6 edições, porque o reboot que não é reboot e acaba com as histórias. O arco daria aí 120 páginas de história. É um encadernadozinho. Um minuto de silêncio pelas árvores que morreram pra virar papel pra essas páginas. O Mônio também não acha ruim a história, eu acho, né? Do Aranha Verso? Não, inferior. Do Aranha Superior. Não, superior eu curti. Eu tava falando mal, mas você acha que eu ler pra poder falar mal e acabei gostando. Então, eu acho que poderia ser menor. Alguma outra história que a gente tenha comentários rapidinhos sobre ela, só pra... O outro? Antes de fechar? O outro? Eita. Não. Volta no tempo e não deixa a Marvel contratar o Inominável. Pronto. Acaba o outro, com metade dos problemas dos anos 2000. Metade, porque eu não metade. Consigo falar do outro como uma história simples, porque ela é consequência de histórias que vêm ao longo de vários anos, por causa daquele negócio de poder totêmico e tudo mais. Né? Tá aí. você falou do outro, mas eu vou voltar um pouco. Lá na primeira história do Ezequiel, que eu, aquela história em si eu não acho ela ruim, porque ela termina meio que no ar, se realmente a origem do poder é totêmico ou não, fica na dúvida. Eu colocaria que ali, sei lá, ou não é totêmico, ou do Ezequiel é e do Homem-Aranha não, entendeu? E boa, sabe? Tipo, não tem isso de poder totêmico na vida do Homem-Aranha por 5 anos de revistas. Eu coloco que ela termina como termina no ar, né? Assim, meio tipo, e aí? Será que é? Será que não é? Eu colocaria que não é e bola pra frente. Mas tá bom, né? Falando bastante. Vocês querem fazer algum comentário? A gente pode encerrar. Guerra Civil. Peter não revelaria a identidade. Pronto. Isso eu concordo. Pelo menos não pelo até motivo poderia... idiota. O motivo idiota é retardado o que ele fez. Ah, tudo bem, a minha família nunca mais vai sair daquele prédio lá, então. Eu não tenho que me preocupar com a segurança deles. Tudo bem, que não é como se eu tivesse amigo lá fora que... também, né? Eu acho que, sei lá, assim, eu até entendo por que revelou, mas realmente poderia ter pensado em revelar, mas a hora que ele tivesse a caminho de revelar, ele voltava atrás, sabe, sei lá, descobria que o plano do Tony Stark ia além daquilo lá e já se ficava contra o Tony Stark naquele momento, sabe, falasse tipo, ah, eu ia revelar minha identidade por você. Por você não, né? Pelo seu ideal e tal, e na verdade você tá fazendo uma visão pros nossos amigos. Talvez fosse uma forma, mesmo que ele tivesse pensado em revelar a identidade, não revelasse. E aí resolvia o problema do pacto também, que a gente esqueceu de comentar lá, que resolveu o problema da identidade também. A gente esqueceu, o pacto não esqueceu. Bom, então falamos bastante aqui, como o pessoal que tá ouvindo deve ter percebido. Esse é um programa que ele dá margem para a gente fazer outros do mesmo tipo no futuro, falando de outras histórias, né? Então a gente pede que vocês comentem aí, seja no Facebook, seja no site, tudo mais, com que outras histórias que a gente poderia tentar salvar, né? Discutir elas aqui e tal. E eu acho que é isso, né? Lembrando aí que o Tripcast, podcast do aracnofan.com.br, a gente tem vários podcasts lá, né? Tem podcast para todos os públicos, né? Tem esse mensal. Tem o Tweep View Classic para quem gosta de revista antiga, Tweep View para quem lê revista atual no Brasil, Tweep Now agora para quem lê atual nos Estados Unidos, Tweep News para quem quer ficar por dentro das notícias do Homem-Aranha, mas está sem tempo aí, tira 20 minutinhos por mês para ficar sabendo de tudo. Chega, né? Tá bom de podcast. A gente já está cobrindo todas as áreas aí. Alguém lembra do padrinho aí fazendo... Não, eu lembrei já. Falou pra lembrar do padrinho. Fale, por favor. Fale para os ouvintes sobre o padrinho, por favor. Não, o padrinho é pra ajudar a gente a manter o site, tem um monte de coisa. E você doa o quanto você quiser, tá, tem um real lá, você pode doar troco do pão todo dia. Vai entrar no padrinho.com.br/aracnofan. Ou também pode. Agora eu vou deixar o Eric falar. A loja. Assim, só antes de comentar da loja, lembrando que quem não puder contribuir financeiramente com o site, né, pode compartilhar podcast, compartilhar post que a gente faz, que ajuda também. De grátis. Exatamente. O Padrim tem várias recompensas lá, né, tipo de várias recompensas. Acho que eu tinha falado errado. E a pessoa... Se o Mônio não falou nada, porque... antes, tudo, né? O microfone dele falhou. E agora também a gente tem, né, a loja aqui. Eu acho que um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma enquete perguntando ao pessoal se eles gostariam de uma loja ou não. Tá? O pessoal falou que sim, mas na época não tinha planos ainda de colocar uma no ar, né? E aí a gente foi pensando tal, e agora a gente colocou uma lojinha no ar, né? A gente tem 3 estampas lá de camisetas, né? Tem a Jameson Was Right, para todo mundo que já sabe quem é o verdadeiro Homem-Aranha. Temos a Old Gamer, para quem é gamer antigo. Jogador antigo. E também a Com Grande Poder Também Deve Vir Grande Responsabilidade, que é a tradução fiel à primeira vez que a frase aparece nos quadrinhos, né? Nada de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Essa frase vem depois. A frase original que o Aracnofan reconhece, né, é com grande poder também deve vir. E dependendo de como for, né, a saída dessas 3 estampas, aí a gente vai aumentando as coisas na loja, né? Colocando mais variedade e tudo mais. Aumentando as camisas também. Também, a gente numa próxima leva. Pessoal, tá pedindo aí, pessoal, tamanho de lona de circo aí. Exatamente. Caso tenha uma saída boa agora, a gente vai ampliar, mas se não tiver saída, não compensa, a loja vai morrer, né? Mas tendo alguma saída, a gente vai ampliar. Inclusive, a gente cadastrou os tamanhos XGG, lá, o tamanho da lona de circo lá, no site, e a gente falou com todo mundo: se vocês querem alguma camiseta que não está disponível, inclusive a XGG, pra ir lá, colocar no aviso quando estiver disponível e tal. Porque quando a gente for fazer uma segunda leva, a gente sabe, né? Que tem gente querendo tamanho tal, tal e tal, e pede mais desse tamanho do que dos outros. Quem não fez isso ainda, vai lá e faz, porque se não tiver nenhum pedido de XGG na próxima, provavelmente vai vir só uma, duas. Vai, a gente não vai pedir tanto. Né? E é isso, tá bom, né? Falando pra caramba. Ficamos por aqui e até mais. Até mais.